Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Vila Cast. Aqui é Joel Suki e eu adoro o meu pai e o meu avô. E aqui é o PC de Nome e primeiro murro real. O quê? Eu putaria nesse ali. É, aqui é Vinícius Melo e o cast de hoje é tiro, porrada e bomba. Aí, aí. É tudo bomba. Tu tem a ver com a região dele, né? Aí. Aqui é Delos e. Tu para, porra! Tu para, porra! Já veio. Sério? Foi isso. Vai ser isso. Vai ser a história que eu vou contar, mano. Sério? Uma briga zona doideira que aconteceu comigo ali. Foi a tua primeira briga com Adonis, né? Essa parada aí. Foi, não. Foi, mano, já é verdade. Foi, não, mas ele estudava no mesmo colégio que eu. Era aí contar uma briga dele do maternal. E aqui é o Neto Maru, e em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A clássica, né? E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre confusões, brigas e barraco. Puta que pariu, bicho. Entre tapas e beijos, é hora e desejo. É só uma ternura. Doido, o que é que tem a ver essa música aí? Vamos para altas confusões depois dos e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de mais do AzelaCast. Vamos lá. E vamos para os nossos recados semanais. Vamos lá, o motivo dos atrasos e dos sumiços, né, cara? Porque está chovendo muito em Fortaleza. Também. O motivo é a greve, né, dos ônibus e tal. É. Não, o motivo é a chuva, porque quando chove a gente para tudo pra tomar banho de chuva, né? Aí... E até... Pois é. Até um motivo também dos sumiços, né, cara, que a gente teve pelo Facebook, do Twitter e tal. Que o Azila costumava twittar direto, né, cara, pro pessoal lá e tal. Conversar com a galera, mas... Porque roubaram o nosso iPhone. Mas o motivo desses atrasos, desses sumiços, está nessa postagem desse cast, né, cara? A gente botou um easter egg aí, procure aí na postagem desse cast. Na outra vez que a gente colocou um easter egg, algumas pessoas conseguiram achar, dessa vez se esforce, que vale a pena e você vai saber os reais motivos dos nossos atrasos e sumiços momentâneos. Exatamente, cara. Tem aí na página, procura aí, né? Aí você vai valer que vai valer a pena, quando você vê, ah, então assim sim, né? É, quando o cara vê, né, cara, aí o cara, olha aí, o cara vai dizer, né? Vale a pena, gaste algum tempo do seu final de semana procurando esse easter egg. Exatamente, tá aí na página. E pedidos de Azila Cash, a gente tem aqui uma lista, né? Sim. Senhor Pinóquio parte 2, pessoal quer aí, né? Eu também acho que esse aí já deveria ter saído a parte 2. Novos consoles, virais da internet, Heavy Metal, Histórias de Colégio 3, Vixe. E o clássico, né, cara? Square Enix e Final Fantasy, olha aí, cara. Final Fantasy a gente tá articulando um triplo, né, pra ele. O triplo, né, que só um não dá, né, cara, Final Fantasy. É, só um não dá, tem que ser um episódio triplo. E a Square Enix, eu me lembro que quando a Square Soft passou a ser Square Enix, eu fiquei meio triste, porque eu pensei que ia dar uma merda muito grande. Pois é, mas eles estão conseguindo levar, né, cara? Tu que tá dizendo aí. Outro recado também que eu quero dar, cara. Grupos PS3 Fortaleza e Xbox 360 Fortaleza. Lá do Facebook, você acessa aí, tem os dois links, os dois grupos. E é um grupo... Tu sabe que o do Xbox 360 é mais massa? É. Porque o grupo dele é barra uma numeração zona muito louca. É verdade. É tipo barra o CNPJ da empresa, o cara botou... Esse grupo aí é um grupo de discussão, cara, do Facebook, que inclusive um professor da faculdade que eu estudo, ainda não terminei, ele criou, cara, do PS3 Fortaleza e do Xbox 360, do pessoal daqui de Fortaleza, mas o pessoal de fora também pode entrar, que ele diz. E lá eles trocam várias ideias, trocam jogos e tudo mais. Se você tem um Xbox 360 ou um PS3, ou os dois, né, cara, entre aí, tem um link aí embaixo dos dois grupos, é muito legal, cara. Mas mantém aquelas dicas de negócio da internet, como sempre, né? Não sim. vá. Sim. É um grupo aberto, a gente não garante 100% de todo mundo que tá lá. Sempre mantém um olhar, a galera é gente fina, mas mantém um olhar aberto, né? É verdade. Qualquer coisa você reclama com o Zecão. O Zecão ali vai resolver. Sim. O resultado do episódio passado, né, cara, do PC de No Man do Daniel, cara, a gente quer saber, né, deles dois. Sim. Se bem que o Daniel, acho que ele não deve ter arrumado ninguém, né, porque ele aparece no Skype direto, mas o PC não, né, o PC tá meio sumido. O PC tá meio sumido, ninguém sabe o que foi que aconteceu com ele, inclusive se algum dos ouvintes viu o PC no meio da rua, mande ele entrar em contato conosco, que já tem pessoas preocupadas com o paradeiro dele. É, ele tá nesse episódio, mas ele passou uns dias sumido aí, né, cara? Sim. Primeiro e-mail, Lucas Gomes, 20 anos, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, estudante de psicologia. Ri muito com esse cash. É a primeira vez que escrevo e o Dinomé precisa se tornar membro fixo. Aí ele mais uma vez, né, cara, do episódio de hoje. É. Ele e o Manel não tem Himalaia que seguraria a galera azilesca. Olha aí. Eita, quero contar uma história sobre furação de olho e que fui beneficiado, olha aí. Em meados de 2010, cara, já começa aí, comecei a namorar uma meninazinha, Gabriela, 14 aninhos, loirinha, um bebezinho, como diria o Manel. Lindinha demais, e a porra foi ficando séria, até que nos envolvemos de verdade. Vixe, mano, cara, pedófilo, né, mano? É, tu sabe que eu tava me segurando pra não dar a dica pros ouvintes fazendo a matemática aí das idades, da data. Ai, tu já disse, né? Só que ela tinha uma amiguinha, Camila, loirinha, de olho azul, outra bebezinha, típico do interior de Rio Grande do Sul. Minha amizade, entre aspas, com a amiga da minha namorada, na época, era enorme. Ficávamos horas e horas conversando via MSN. Vixe. Eita, MSNzão. Vixe. E a intimidade era grande, para duas pessoas que se conheciam há pouco tempo. Aí teve o aniversário de 15 anos da Gabi, e digo aqui... Eita, porra. Foi o melhor dia da minha vida. Puta que pariu. Fui com um amigo meu, que tinha carro, aí apresentei a Camila pra ele. Toda aquela conversa de arruma uma amiga da dona da festa, e beleza. O uísque chegando sem parar, bicho. Já veio isso, cara. Foi o melhor dia da vida do cara, mano. Tu acha que ia ter uísque, mano? Todos sabiam que eu era o homem da aniversariante. Fui tratado como Deus. A gente que precisa se mudar pro Rio Grande do Sul, mano. As festas lá são tudo desse jeito. Aí, galera, no começo da festinha lá, eu já tinha dado o presente pra aniversariante. Nem queiram saber o presente, né, galera? Tudo muito bom. Aí fui tomar um ar. Porque de uísque eu já tava cheio. Aí chega essa amiga e vem com um papinho mais ou menos assim. Eita, porra. O que tu faz sozinho aqui? Vai pra festa? Vamos lá, aproveitar. E aí eu respondo. Vou não, aqui tá bom. Cara, com aquela voz de embriagado. E aí ela fala. Então vou ficar aqui contigo. Ixi. Aí conversamos um tempão. Ela falou que não tinha dado certo com um amigo. Até que acabamos se pegando na moita, já que a festa era um clube aquático. fomos para a sala de musculação. Já bem isso, bicho. É uma sala de musculação, boitas. É, mano. Agora tem que tomar cuidado aí, mano. Que isso aí tá parecendo aquelas revistinhas de R$1,99, mano. Que o cara... Pois é. Minha namorada ficou sabendo 2 dias depois. Deu merda. Os pais dela foram na minha casa. O irmão queria me bater. Mas acabei ficando 2 meses com a amiga. Caraca. Comi as duas. Bebi de graça na festa. Só levei uns xingãos. Mas quem se importa, né, cara? Melhor dia da minha vida. As duas ainda me procuram hoje em dia. Pena que eu tô enrolado com outra bebezinha aí. Mas quem sabe, né? Olha aí, meu cara. É, mano. Ele tá certo. Até o momento de eu não ter nenhuma filha mulher, né? Eu acho o estilo de vida dele aí aprovado. É, pois é. Outro recado também que eu quero dar é que todos os nomes citados aqui nesse e-mail é de responsabilidade do Lucas Gomes, né, cara? É, a gente também... Inclusive, essa história não pode nem ser verdade, né? Pois é. Os nomes... Porque, vamos ver... Existe um limite pro grau de sorte do cara numa noite, né? É, pois é. Então, mas vamos crer que... Eu não sei. O próximo e-mail do Lerme, Lawless Cooper, né? 17 anos, Fortaleza, ocupação estudante de ensino, ano terceiro médio. E um dos ouvintes mais ativos, né? Do Asileitor, ultimamente. Cara que espalha o cash pra Deus e o mundo, né, cara? Aí é o que a gente dá, né, cara? Espalha o cash pra todo mundo. A gente teve um aumento significativo, né, cara, dos downloads. Continua indicando pra galera pra aumentar e a gente se tornar o maior podcast nordestino das galáxias, né, cara? Pois é, o Laerme tá trabalhando pra isso, e você? Pois é. E você? O cara apontando pra tela, né, cara? Pois é, se sinta culpado mesmo, se você ainda não obrigou 5 amigos a ouvir. Mas bem. Pois é, curti demais o cast dessa semana e recordei de coisas muito tristes e nostálgicas. Mas pelo menos eu nunca briguei. Eu nunca briguei de facão com ninguém, né? Quando eu tava nesse sábado de manhã aqui em casa escutando o cast, chegou um doido lá da minha escola querendo que eu passasse umas músicas pro cartão de memória dele. Até que ele viu que eu estava ouvindo o Azila, né? Então, e eu tava só rindo da putaria que o Dinoman tava falando lá no cast. Aí então ele me perguntou: isso aí é aquele tal de Azila Cast? Que tu, o Valdir, a Gabi, o pessoal da escola fala tanto? Aí eu disse: é sim. Tu vai querer que eu passe aí pro teu cartão de memória, não? Aí ele disse: vai lá, macho, passa aí, mano. É. E uma hora dessas ele deve estar aí asilado pelo meio do mundo. Olha, isso aí também é uma estratégia boa do Laerme, né? Se alguém lhe pedir pra copiar alguma coisa num pendrive, jogue um episódio do Azila Cast lá no meio, né? É, pois é. Queria contar uma história de uma dona que eu tava começando a queixar. Na casa de um amigo meu, tava rolando umas beer nights, né, e tal, a maior galera lá, até que chegou duas meninas lá e uma delas eu achei massa. Aí eu fiquei só olhando, né, e tal, ela veio sentar do meu lado, e logo nós ficamos trocando umas ideias e tal, assistindo uns DVDs do Sepultura, e eu percebi que ela bebia muita vodka. Cara, DVD de Sepultura e bebendo vodka, beleza. Programa de quinta-feira à tarde, né, e... Inclusive, ela bebia vodka como se fosse água, eu já fiquei naquela pensando. Se ela se embebedar, aí eu não tô nem vendo, né? Eu, inclusive, nesse segundo e-mail, você começa a observar um padrão do nível dos ouvintes do Asileitor, né? É, muito bem. É nessas horas que o cara fica orgulhoso, né? De conseguir reunir várias pessoas com esse estilo de vida, né? No programa. Mas, para minha tristeza, assim que ela se levantou para ir lá na cozinha, chegou um colega e me falou no meu ouvido. Meio estranho. Ela é, essa dona é sua massa. Que pena que ela é sapatã. Que é isso, cara? Palavra nova, né? Sapatã. Aí eu falei, como é que é, mano? E ele me disse que a menina que tinha chegado com ela era namorada dela, mano. Que isso? Meu Deus. E quando eu parei pra prestar atenção na namorada dela, tava olhando meio torto pra mim, com aquele olhar, queixa minha namorada, não, seu merda. E no final da noite, né, infelizmente, o nosso amigo acabou dormindo só. Ei, cara, se fudeu tudo. É, né? Mas o que vale é a aventura, né? Ninguém nunca sabe. E ele aqui também comenta que a música de encerramento do último cast cantada pelo PC de No Man foi muito foda. O próximo e-mail aqui é do Thiago Biapina, engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, produção vegetal. Olha aí, bicho, cara aí todo. Sou fã de vocês, piauiense morando no interior de São Paulo, por estar cursando doutorado em agronomia. Descobri o cast pelo vlog do Easy Nobre. Olha aí, cara. Estava entre os milhares de ouvintes que não mandava e-mails. Mas quando ouvi que o Piauí é o lugar mais quente do mundo, não resisti. Caguei de rir. Realmente é muito quente. Teresina, principalmente. Por isso todo feriado vai todo mundo para o litoral pegar um vento, cara. Vai aquela caravana de caras, né? Não, estamos indo pro litoral pegar um vento. Continue o bom trabalho para ser o melhor podcast nordestino do mundo. Olha aí, cara. Próximo e-mail de Lucas Rafael, 14 anos, Brasilândia, aquela baboseira de sempre. Cara, eu ouvi que vocês disseram sobre hoje ser mais fácil para um nerd conquistar uma garota e tal. Só digo que, se isso existe, ainda não chegou aqui na minha cidade. Olha aí, o cara tem 14 anos, então nós vamos ter agora fatos concretos. Tá? Pois é, vai lá. Vamos lá. A minha história aqui é que tinha uma garota nerd na minha sala. Olha aí, garota nerd já é meio caminho andado, né? É, pois é. A gente conversava de vez em quando e tal, nunca cheguei a ser amigo dela. Isso é estranho, só a conhecia. Vi os gostos compatíveis e tal, ia pedir em namoro. É outro passo errado, o cara mal tem uma amizade, né, e tal, já chega pedindo em namoro. Pois é. Acho que foi pretensão da minha parte por eu ser feio como um espelho que reflete mil orcs zumbis. Vixe, Maria. Aí também o cara já tá exagerando. Não tem ninguém tão feio assim, não. Só o Manel, né, cara? É, só o Manel. E também tem outro segredo, mano. Por mais feio que o cara seja, se ele for meio simpático, já é. O cara foi engraçado, né? Tá de boa. É, cara. O segredo é você tentar ser engraçado se você for muito feio. Na verdade, esse é o único caminho. Né, se você for muito feio. Pois é. Não, é sério. Se você for muito feio mesmo, não o Lucas, né? Mas algum ouvinte que estiver ouvindo que for muito feio mesmo, compre um livro de piadas, ouça a Zila, leia o livro do Ari Toledo, que é a salvação que você tem, né? Ari Toledo. Ela me rejeitou porque ela estava afim de um cara mais pentelho que já vi. O Jim Carrey, né? Daquele cara do pentelho, né, e tal. É, do Cable Guy. Daqueles que jogam futebol e se acham os melhores. É, o velho cara atlético, né, do colégio e tal. É, pois é. E fora que ela gostava de Crepúsculo. Não, o cara gostava de Crepúsculo, bicho. Não, mas o cara não acredita não, mano. Que o cara gostava de Crepúsculo. Puta merda, aí é pra derrubar o cara, mano. Tá de sacanagem, mano. Aí o cara tá de putaria mesmo, viu? Se bem que se esse caso for recente e tal, for coisa de 2 meses, eu acho que o Lucas ainda consegue reverter. Se ele ler o último livro, né, do Crepúsculo. Não, inclusive, se o Lucas for um cara esperto, ele manda um e-mail pra gente no próximo programa. Ele pede pra amiga lá dele ouvir o cast e ele faz uma declaração pra gente ler pra amiga dela, né, aqui no programa. Olha aí, é muito. Que aí já fica engraçado e tal, ele quebra o gelo e consegue levar a menina. Inclusive, se der certo, a gente lança esse serviço, né, pra outros ouvintes da maneira paga, né? Então, deixando essa triste história de lado, eu digo que hoje ainda é difícil conquistar garotas. Mesmo que nerds, não sendo um playboy, mas no fim, acho que foi até melhor. Ela nem era bonita mesmo, tá certo. Na minha condição de nenhuma qualidade chamativa a uma fêmea, espero desencalhar no ensino médio, onde as pessoas têm um pouquinho mais onde as pessoas são um pouquinho mais desesperadas. E aí a ilusão deles. Na verdade, o ensino médio é porque as pessoas começam a ingerir bebida alcoólica, né? Pois é, também. Tá. Então, quando você começa a beber, a probabilidade de você pegar alguma pessoa desavisada, né, é bem maior. Sobe pra 90%, né, cara? Mas ainda tem chance. O cara é novo, né, só vai começar a beber com 18. Agora sobre o cash. Então, por que será que o João e o Neto ficaram tão calados, hein? A resposta é porque, na verdade, no último cast de histórias de namoro, né, a gente falou muito. Quem tiver a oportunidade pode acessar aí o último programa, né? Sim, tem um link aí embaixo, né, cara, do último cast de namoro. E a gente falou nossas histórias lá, né? Pois é, a gente já falou nossas histórias. Em um ano, pra quem tá com um relacionamento sério, né, como é o nosso caso, a gente não pode contar muita coisa, porque, enfim, as nossas companheiras e a família das nossas companheiras ouve também, né? Pois é. Mas na época do último Histórias de Namoro tem muita história interessante e vale a pena vocês conferirem. Exatamente. Próximo e-mail é do André Henrique, 14 anos, vagabundo e projeto de estudante, Mossoró, Rio Grande do Norte. Inclusive, um abraço a todos os estudantes, né? Muita gente aí com 14 anos, né? Então. É, cara, pessoal no ensino médio aí. Se alguém nunca lhe disse isso na vida, mas aproveite essa época o máximo que você puder. Porra, cara. Escrotize com tudo, não tenha responsabilidade com nada, que é o melhor que você faz. Pois é. Fala, asilados, beleza? Venho aqui novamente para contar mais uma das minhas histórias e dar duas sugestões. A primeira é: Theolus, volta, seu baitola! Ele está aí, né, cara, nesse cast, respondendo aí o pedido do cara. E a segunda é de uma segunda histórias do Sr. Pinóquio, olha aí, bicho! Com a presença do próprio Sr. Pinóquio. A gente tá correndo atrás do cara, né, que ele é meio difícil, né, cara? Vive viajando pros Estados Unidos, ele, né? Nesse momento ele tá fazendo um tour pela Arábia Saudita. A última notícia que eu soube é que ele vai trabalhar no Mercenários 2. Então vamos esperar sair o filme. Vamos lá. Tudo começa lá pelos meus 10 anos. Vixe, o cara novão, né? Quando eu frequentemente ia na casa de um vizinho pra jogar videogame. Sempre... Essa daí é clássica. É, sempre passávamos na frente da casa, que logo lá tinha uma fossa debaixo do cimento. E é claro, porém, esse cimento era todo rachado. Isso aí é clássico, né, também, cara? Não, o que eu acho clássico, né, é que o cidadão vê a porra da tampa de cimento rachada, meia solta. E o cara tem um espaço todinho, né, pra ele andar, mas o cara vai mesmo por cima dessa porra, mano. E eu dizia pra ele: macho, esse negócio aí, qualquer dia um vai se fuder todinho nesse negócio aí. O cara vai passar por cima e tomar um banhozinho de bosta. E ele dizia: né, deixa de falar merda, deixa o pessoal passando. Eu fiquei calado. Foi então que um eventual dia, nós resolvemos ficar jogando cartinhas de Yu-Gi-Oh! Lá fora, em vez de videogame, e lá estava a bendita mãe... Mãe gordona dele, ó. Eu chegar a mãe do cara de gordona, putaria. E aí o André Henrique vai ter que passar o cash pra esse amigo dele, né? Eu vi também. Botando as roupas no varal, a mãe dele lá. Né? E quando ela ia passando por cima da fossa, o negócio se quebrou. E pense que a mulher usou as habilidades de baleia dela pra nadar. Vai nadar na bosta enquanto a gente ia salvar ela. E quando ela saiu da fossa feito um brigadeiro, não dava nem pra saber o que era, onde era a frente, onde era as puta que pariu. E eu ainda disse: ei, escapou fedendo. Sério. Dei uma pomba louca na mulher quando ela sai correndo atrás de mim pra me dar os burros. Eu dei uma carreira zona pra chegar em casa. E quase ela... quase que era pego por ela. Me caguei de medo todinho da bola de merda. E até hoje ela tem a alcunha de ser chamada de a mulher que escapou fedendo. Puta que pariu. Eu putaria esses bichos. Disse que o cara tem um apelido lá, o Cabeça de Martelo, uma coisa dessa assim. Bicho, esse bicho é o inimigo do Homem-Aranha. É aí, bicho, o cara chegou assim, aí todo mundo fica frescando com ele, né? E aí, Cabeça de Martelo, é, não sei o quê. Esse bicho fica puto, né, lá. Aí chega o capitão lá e diz aí, Cabeça de Martelo. Ele vai pra puta que pariu, você estudinho. O cara fica puto lá, véio. Mas esse negócio de apelido é um negócio ali que deixa o cara puto mesmo, velho. Mas realmente, quando o cara tem um apelido, né, bicho, o cara toma partido desse apelido, aí o cara fica puto, aí todo mundo continua, né, bicho, não tem jeito. Tu teve algum apelido, PC, tu? Quanto? Tem uns 30. Diz aí um aí. O primeiro foi Paulo Paulado. Paulo Paulado, o que será, hein? Por causa Paulo, que Paulo. Quando eu era da alfabetização, mano, a galera chamava de Paulo Paulado, ficava doido, queria jogar a cadeira no pessoal, mano. Aí, a gente devia mudar o teu nick ali pra Paulo Paulado, não faz mal. Chegava lá na classe, aí tinha um cara lá, uma gaiata, aí, ai, Paulo Paulado, raça lascar, seu porra. E aí, mano, o que é que tu fazia com esse bicho? Aí, não que chegava, fazia nada, a professora ficava brigando comigo, que eu tinha mania de morder os meninos. Morder os meninos? O meu primo, ele já ficou puto, bicho, numa briga no colégio, ele mordeu um menino, bicho, que arrancou o tampo do braço do menino já, bicho. Na época da alfabetização, o cara que brigava, mordendo e puxando o cabelo, mano, não levava fama de viado não, hein? Ei, pensei, levava? Chegar em casa, era uma pia. Teve uma vez que, no dia das crianças, o menino lá ganhou um carro diferente do meu, né? Eu, ei, mano, pode trocar? Eu não. Ora, mas você é penoso, troca aí, mano, não sei o quê. O cara, não, ele gritou comigo, né? Esse bicho sentou, tá aqui, ó, mordido nas axilas dele. Como é que é? Como é que o cara consegue morder o sovaco do outro, mano? É pariu, aquela mano. Técnica do cara morrer rindo, né, PC? Aí, cara. Já fez isso. Mas essa foi inédita, viu, doido? Tá morrendo. Mordeu o sovaco do outro, puta que pariu. Foi, mano. Cara. Foi o único ponto assim que deu pra morder de primeira. Ponto G, sovaco. Era o ponto G. Pronto, foi o ponto G. Mordi bem na. Foi bem na carne mesmo. Peguei. Aí o cara. Aí começou a gritar e chorar lá, a mulher me separou lá e minha mãe chegou. Aí quando a mãe soube, cheguei em casa rapido. Isso aí me lembrou, cara, uma história do meu tio, bicho. Esse filho mordeu o sovaco do cara. Foi numa prensa, teve que escovar os dentes, né, de deitar. Ei, PC, mas quando a tua mãe te separou, vê os cabelos tudinho do pivete na tua boca, foi? Esse tempo ninguém tinha cabelo do sovaco, não, pô. Pariu. Não, mas o meu tio, esse filho da puta, já me pegou uma vez naquelas brincadeiras de ficar dando mata-leão no cara. Esse bicho me pegou, eu virado com a cara de frente pra ele, né? Ele me pegou assim de uma vez. Aí eu fiquei com a cara no. Com a minha cara no sovaco desse bicho. Quase que eu passo mal ali, quase que eu desmaio. Puta que pariu. O cara empilhando, né? Puta que pariu. Era melhor ele ter te pego no mata-leão normal mesmo, velho. Pois é, o mata-leão ali do sovaco é bopaio. Puta que pariu. Mata-leão de sovaco, você pensa. Aí, Vinícius, mas tu não teve nenhum apelidozão doidão, não, que te deixava puto ali? Pô, cara, apelido tinha uma porrada também. Só que me deixava... que desse briga. Eu sabia de briga, eu sabia de apelido mesmo. Cara, briga por apelido, eu não lembro de ter tido assim. Eu lembro de uma vez que eu porrei o maluco na frente da diretora do meu colégio. Foi dentro da sala dela, mano. Foi uma história meio tensa. Por quê? Porque tinha um, Tinha um moleque que, sei lá, cara, ele não gostava de mim, não sei qual era dele, ele queria me dar, sei lá. Como ele é que era? Mas... Ele não queria te dar. Que ele queria me dar, aquele moleque me amava, puta que pariu. Então, tipo, sempre rolava confusão, tipo, meu pai já foi chamado no colégio 300 vezes, tipo, eu briguei com ele e tal. Aí numa dessas, meu pai virou e falou, pô, sei que tu não pode brigar não. Eu não quero, se tu brigar com ele de novo, a porrada vai comer aqui em casa e tal. Aí eu fiquei na minha, só que, tipo assim, ele ficou sabendo disso e começou a me perturbar pra caralho. Ele sabia que eu não ia poder revidar. Aí ficou aquela porra, né, mexendo o saco. Aí eu contei pro meu pai falou assim, olha só, se ele ficar te enchendo o saco e tal, se ele encostar em você, arrebenta ele. Mas ele só... Ema, mas isso aí não é um roteiro de um filme, não, mano. Não, é um roteiro de um filme, ó. Eu tenho sérias dúvidas que isso aí veio do roteiro do Karate Kid 1, mano, foi não? O meu pai falou, arrebenta ele, mas se ele não te encostar, tu não faz nada, porque aí tu vai estar errado. Eu falei, beleza. Aí um dia a gente tava na aula, o puto veio e sentou atrás de mim, cara. Aí eu já cheguei e falei, essa porra vai dar merda, né? Aí eu tô assistindo minha aula quieto, o moleque me perturbando. Aí ele pegou e começou a me dar tapinha atrás do pescoço, tá ligado? Tá dando tapinha. Brincadeira clássica, né? Isso aí. É. Aí eu só empurrei ele assim e falei, porra, para com isso. Só que nessa hora, a professora olhou, eu empurrando ele. Aí quando ele se ligou que a professora olhou, ele colocou a mão na frente do rosto, ficou tipo chorando, ele me bateu, ele me socou. Véi. Aí eu fiquei olhando pra ele com aquela cara assim, tipo a boca aberta, de surpresa, né? Aí a professora disse, os dois pra diretoria. A professora me encostei, não sei o que. Os dois pra diretoria, leva a caderninha. Ih, fudeu. Bicho, caderneta, ó. O tempo da caderneta, ó. Daí, aí eu peguei a caderneta, puto, levantei e fui. Ele foi atrás de mim chorando, aquele jeito falso. Aí a gente entrou na diretoria, ele chorando ainda. Aí a diretora, Vinícius, o que você bateu nele? Não, diretora, não bati nele. Vinícius, o que você bateu nele? Não, não bati nele. Ficou nessa quase meia hora essa porra de bateu, não bateu, bateu, bateu. Aí ela virou isso, não tem jeito, é procedimento padrão, você vai ter que levar uma advertência pra casa. E tipo, eu nunca tinha levado advertência, sabe? Ia ser meu primeiro. Aí eu falei, pô, nessa hora aí, sabe o que é bater feio? Bater dito assim, peraí, um minuto. Antes de você me dar advertência, eu vou lhe dar um porquê você dar advertência, porque até agora eu não tenho nenhum porquê. Aí tu largava a mãozada na cara dele. Aí menino, menino, um menino de 8 anos, né, falando isso. O Telo nasceu de 7 meses, não é possível. E eu já tinha uns 11 por aí. Eu olhei pra cara da diretora e falei, diretora, então vou ter que levar a advertência, não tem jeito. Aí ela, pô, não tem jeito não. Eu falei, pô, beleza. Eu levantei, entreguei a carteira pra ela. Na mesma hora que eu voltei largando um socão no meio da cara dele. Sentado na frente da diretora. Bum, mó porradão. Ela ficou me olhando assim, eu falei, pronto, agora a senhora pode me dar advertência que eu tenho motivo. Aí tu sabe casa, que isso pode... aí também é um roteiro de um outro filme, né? Que o cara, ele é condenado por um crime que ele não cometeu, aí depois ele comete o crime porque ele já pagou a pena. Aí eu cheguei, meu pai assinou a advertência, felizão, me devolveu a carteira, orgulhoso, e ficou por isso mesmo. Putaria. Ah, mas tu não quer contar. Cabeça de barra. Quando o cara disse que tem apelido, cabeça é porque o apelido pica, dele era, né? Foda. Eu era chamado de cabeçudo, só que, pô, eu não ligava, porque eu realmente tinha a cabeça grande pra caralho, né? Eu me lembro de uma fase aí, mano, que o Theo tinha um cabelo bem grandão, aí esse bicho cortou, né? Aí, devido ao peso do cabelo dele, mano, o cabelo do Manel ficou todo estranho, ficou tipo... Tipo com uns chifrinhos, né? Assim, nas laterais, mano. É verdade. Eu lembro que o pessoal passou quase um ano frescando disso aí, mano. Aproveitando a deixa aí do Neto, tá contando a época do cabelão. Então, vou contar a história aqui da época do cabelão, que o Neto entrou aí no assunto, que o Gondra também tá inteirado da história. Inclusive, a causa foi meio que ele também. Isso aí é meio beleza, né? Meio beleza, como assim? Isso aí dá pra meio desconfiar, né? Quando tu diz ali, a culpa é de não sei quem, né? Não, não é a culpa dele, é porque tu vai entender. É. O negócio é o seguinte, você tava jogando bola, aí tava tipo uma série contra a outra, tava tipo a sétima contra a sexta, uma coisa assim. Aí a turma do doido lá tava contra a gente, e um tal de Israela tava começando a esse bicho jogava quebrando a galera, sabe? É o Easy, o Easy Nobre? Não, é um dois aí, da época. É da sala do Cabeção, na época. Cabeção, hein? Aí ele foi, macho. Ele chegava arregaçando, sabe, as pernas dos outros e tal, todo o perna de pau, quebrava todo mundo. Aí o pobre do Gonda nessa época, mano, era só o couro e o osso, mano. A galera chamava ele de couro por dentro do osso. Aí ele foi, tava só o sequete ali. Ele começou a quebrar o Gondra. O pobre do Gondra pegava na bola, ele chegava arregaçando. Pá! Errava a bola, Gondra nos peitos, errava tudo. Aí eu, ei, mano, eita aí, doido. Falei com ele, né? O Gondra só o vem-vem, né? É, só o pobrezinho, só o vem-vem, mano. Aí eu, ei, mano, joga direito aí, mano. Tá quebrando o legado aí. Aí ele, não, joga o jeito que eu quero, mano. Vai te lascar. Desse jeito, ó. Aí eu, é, não, beleza. Vai te lascar, ó, é. Não, aí ele foi, não sei, quem cai se lascar no final, né? Aí quando foi, aí racha vai, racha vem, aí o pobre do Gondra voando também as pernas de novo, ó. Pá, se estacou no chão o pobre, aí eu, ei, macho, joga direito aí, doido, macho. Vai pegar o beco daqui. Só contando que a cada rasteira, era, o Gondra dava três estrelinhas no ar e caía no chão, né? Pois é. Aí ele marchou o pra cima. Aqui, não, essa aí parada ele... me parece aqueles quadros do Didi, mano, que é o Gondra apanhando, o Manel só dizendo, ei, mano, vai com calma aí e tal. Bate nele, senão é homem. Não, aí, ó. Tu bateu aí... nele de novo na minha presença, mano. Eu duvido que tu bateu nele de novo, né, Didi? Aí ele... Aí teve um momento lá, que eu entrei no jogo e tal, não sei o que, eu fui pra linha, aí eu peguei na bola, né? É quando eu peguei na bola que eu dei dois passos, três, aí vem ele, ó, com tudo, ó. O juiz apitou dizendo que era falta, né? Que o cara não podia pegar na bola. Cheguei, mano. Mas o cara vinha naquela bicicleta aí, do Ken. Não, aí lá vinha eu andando aqui com a bola indo aos pés e tal, dando três, quatro passos, aí lá vinha ele voado, aí mete um chutezão assim na bola, quase parar na minha perna já. Aí eu tirei, né? Eu dei o velho pulo do gato ali. Me esquivei. E dei um empurrãozinho nele, assim, sabe? Ao mesmo tempo, pra justamente não pegar em mim, né? Aí, é, mas não empurra não, mano. Já pensa. Aí veio pra cima de mim, ó. Aí me deu um empurrão. Bom, bem grandão. Aí, ó, já pensa isso, mano. Tá vacilando, né, mano? Empurre não. Aí eu empurrei ele também, né? A velha putaria, né? De empurra e empurra. Ei, mas aí... vocês ficaram batendo um no ombro do outro, aquela que o pessoal chama de briga de galo. É, tipo, o cara dá um empurrão no ombro do outro, aí depois o outro dá um empurrão no peito do outro. Ah, assim, sim, então ficou um empurrando no outro, isso. Não, mas foi só dois empurrãozinhos. Eu empurrei, ele me empurrou, empurrei ele e me empurrou de novo. Aí no um no outro empurrando. Foi, né? Deu só dois e três empurrãozinhos. Aí quando foi nessa hora, eu tinha um cabelão, mano. Aí esse bicho achou de segurar o meu cabelo, mano. Vixe. Aí tu perdeu as forças. Aí, mano, esse baitão agarrou meu cabelo e eu agarrei o cabelo dele. Aí ficou parecendo duas raparigas rodando. Cara, mas essa cabelo, história... Ele puxou meu cabelo pra direita e eu puxei o cabelo dele pra esquerda. Aí ficou também rodando. Eu tô achando que essa história tá muito gay, viu? Não, mano, mas é sério, mas mano. Não, tô rodando, eu tipo aí, começou um empurrando no outro já. Agora esse bagulho de puxar cabelinho pra deixar não, mais animado. Mas foi o pior que foi mesmo. O baitola inventou de puxar meu cabelo, mano. Aí no que ele puxou, eu puxei o dele também, né? Aí no que ele... O cara ficou rodando e a galera só vem na putaria, ó. E a gente rodando. Aí quando eu olho assim, eu vi só a mão dele descendo, ó. Rapidamente eu vi a mão dele descendo. Vixe, doido, esse bicho vai dar um murrão em mim, ó. Pode não. Aí eu fui e me abaixei. Não, eu me abaixei. Quando eu levantei de novo, Eu me abaixei, quando eu levantei de novo, a mão dele tava do lado oposto. Ele já tinha dado um murro e tinha passado direto. Aí, o otário errou. Aí eu só levantei a mim e bufo na cara dele. Aí tu percebeu que aí foi a cagada, né? Porque o Manoel esquivou, foi o cara que errou, né? É. Não, eu me esquivei, eu baixei, ele passou direto, eu levantei e dei na cara dele. Aí ele foi, a porrada foi tão grande que ele soltou a mão da de mim, né? Pá! Só o tapazinho, aí ele saiu rodando, ó. Aí a negada, não tá pra isso, mas fala aí. Depois que eu acerto o primeiro tapa, que a negada começa a apartar, ó. Aí ele ficou em mim de novo. E o Gondra, mano. Enquanto isso, tinha outro cara batendo nele, né? Não, aí a galera segurou ele e tal. A gente foi bater lá na irmã, lá na diretora. Aí vocês foram bater na mulher, velho? Não, a gente foi bater na mulher. Não satisfeito, né? O cara, eles vão bater numa freira, mano. A gente foi lá pra mulher, lá pra feira lá e tal, aí a gente chegou lá, a mulher, por quê? O que aconteceu? Aí, não, esse paspalho aí tá inventando briga lá no racha, e eu acertei ele na cara, tareu, acho que eu olhei pra ele, só a marca do Chico dele, assim, na cara dele, bem vermelhão, ó. Aí eu só sei que a gente ficou de castigo o resto do dia, No milho, ajoelhado no milho, foi? Claro, tinha que ficar o resto do ano, que bater na porra da fria, velho. Sabe que tu vai pro inferno, né, mano? Por causa disso aí, mano. Teve uma história, mano. Teve uma história do meu colégio, que foi... Eu estudava no colégio público, né, e tal, é. Uma pesada. E aí, bicho, tinha um amigo meu, que ele... Esse bicho sempre foi metido a meio capoeirista, né, e tal. Eles faziam umas gingadas e tal, aí os caras jogando bola, tirando rachinha, né, aquele jogo clássico ali do colégio. Aí não sei quem derrubou esse meu amigo, né. Aí começou uma discussão deles dois, tu me derrubou, filha da puta, não sei o quê. Aí, derrubei, não, mas tu caiu sozinho, não sei o quê. Aí tu me derrubou, mano, que eu vi, mano. Aí como que tu viu? Caiu sozinho, otário. Tá de costa, velho. Os dois começaram a se empurrar, né, assim. Ah, tu me empurrou, baitola. Aí esse meu amigo começou a gingar, né? Começou a gingar. Aí o cara ficou, oi, oi, oi, oi, doido. Aí ele gingando lá e tal. Eu sei, é que ele foi tentar fazer uma estrelinha pra tentar dar um chute no cara. Sendo que na hora que ele deu a estrelinha, a mão dele escorregou e ele bateu as costelas no chão, bicho. O bicho ficou lá. Aí, bicho, já bem isso aí, mano. Tu derrubou o cara. Ah, não fiz nada, não. Você vê. O cara lá olhando pro cara no chão e tal, ele meio sem ar, assim, ele meio. Só. Ai, mano, já bem isso aí, mano. Ele... Foram chamar a diretora. E aí, o que foi que aconteceu? Não, o cara caiu sozinho aí. O que aconteceu aí, mano? Aí o cara. Ah, mano, o cara me derrubou, não sei o quê. Eu me lembrei também, foi da história, mano, do que a gente já treinou, eu e o Neto já treinamos Kung Fu, né, e tal. E aí na academia da gente tinha um cara que inclusive era muito parecido com algum podcaster famoso, né, e tal. Ele é também muito parecido com o personagem coadjuvante do Dragon Ball. Pois é. E aí esse cara, bicho, ele vivia frescando no treino das aulas de Kung Fu, né? Ficar frescando, dizer o professor. Esse cara até teve uma vez que ele tentou quebrar o piso, né, de uma cabeçada. Quebrar o piso da cabeçada. Ele tacou a cabeça dele do piso. Aí, bicho, esse bicho ficava frescando direto, né? O professor falava, bora, vamos treinar, vocês estão é com fome. E aí... aí esse bicho virava assim pra ele e dizia, quer dizer que tu vai dar merenda pra gente, aí tal. Aí ficava frescando lá direto, da aula do professor. Dá merenda, ó. Aí o... Eles dois começaram a discutir num treino, não sei porquê, que eles estavam discutindo lá. Ah, foi daquele negócio que ele disse, não tem nem perigo tu me pegar por trás. Esse bicho falando, né, pro professor. A discussão começou, mano, porque os caras estavam discutindo a eficácia do mata-leão, né? Pois o cara, o mata-leão é uma boa arma pro cara imobilizar o outro. Esse professor dizendo. Aí o cara, da onde, mano? Daqui que o cara vem pras minhas costas, eu já matei ele, não sei o quê, né? O cara falando, é isso aí. Aí ele tava assim, ainda, os dois discutindo, né? É doido, mata-leão ali é foda, não sei o quê, o professor. E aí ele, tu é doido, tu não me pega no mata-leão. Ele disse que o professor. Eu te pego sim, aí pega nada. Na hora que ele falou pega na, aí o professor já tinha desaparecido e apareceu nas costas dele. Aí deu um teletransporte. E aí derrubou, cadê? Sai daí, cadê? E aí os dois lá se pegando no chão, vixe Maria, acabei isso aí, velho. O cara foi, esse dia foi foda, bicho. Mas realmente o professor mostrou ali que o mata-leão é uma arma eficaz, né? Contra os adversários ali. Contra um cara teimoso, né? Só lembrando, tu falou de história de Kung Fu. Uma situação também putaria que teve nisso aí, mas foi no dia que voltou 8 pessoas dentro de um gol quadrado, né? Boa! Isso aí também, 8 pessoas assim, né? O Jackson Jr. valia 1,5 e o João valia 2 tranquilo. Os caras tava o professor, né, da gente, o Bion. Aí tava o companheiro do Robson, né, que era um outro cara lá que treinava com a gente. Ele tava na frente, né, no banco da frente. Aí tava eu, o Neto, um amigo nosso, né, e aí tava o Jackson Jr. E o João, mano, que é outro amigo nosso. Eu não acredito não, doido. Aí da hora que o professor disse assim, cadê? Vocês querem carona? Aí o companheiro do Robson disse, não, mano, eu vou pro lado que tu vai também, aí eu vou lá. Aí, professor, tu vai passar pela rua tal? É a rua que a gente passa, né? Aí, vou sim, tu quer ir? Aí na hora que ele falou, tu quer ir? Eu disse, vou. Aí na hora disso, o Neto disse, vou também. Aí da hora o Jack Chan Jr. e o João disseram, vou também, aí vou também. Aí entrou eu, o Neto, o Jack Chan Jr. e o João não tava vale entrando. Vale por um ser humano e meio, o João vale por dois. E o João não tava entrando, né, no carro. Esse bicho assim, tá... Esse bicho, velho, veio tipo dando um mergulhozão, velho. Quebrou a subida. Aí pá, abriu ali. Entrou de uma vez e ficou deitado em cima da gente. Aí, diabo é isso, João? Aí, o professor já arrependido de ter chamado a gente. É, como... A descarga do carro arrastando no chão, né? O pior é que arrastou mesmo. A traseira do carro bateu umas 2 vezes no quebra-molazão que tem. a história da confusão foi essa, né? Depois o cara pagar o conserto ali do gol. Caria. Ele é um negócio aí pra briga, negócio de estilo de luta, mano. Uma vez eu tava lá no interior da minha avó, mano. Vigi. Essas histórias aí do interior da avó do PC são massa. Aí eu tava sentado no alpendre lá na casa da avó do meu primo, que era um pouco mais afastado. Ei, mano. Peraí. Mas a avó do teu primo não é alguma coisa tua, não, mano? Não, é no mesmo interior da minha avó, mas é afastada, ah, que eu tinha mania de ir pra lá, né, com ele. A avó do meu pai. Aí eu tava lá, né, noite assim, né, e tal. Aí eu tava esperando meu primo voltar do banho pra gente ir lá pra um barzinho que tinha lá, né. Tu já bebia nessa época? Não, bebia não, quem bebia era ele. Vigi. Ele bebe. Aí tava lá sentado, né. Aí eu vejo aquela ruma de uns 5 machos lá no meio do terreno lá, se matando de pé, o diabo é aquilo, mano. E bem, eu pensava que era brincadeira, mano, que era uns irmãos que tinha lá, são 9 irmãos, mano. Tu vê 9 caras brigando e tu achava que era brincadeira, né? É, porque os caras são irmãos, mas eu sei o que foi acontecer, mano, que um cara lá se bolou com o outro no chão e ficou por isso mesmo. Aí eu comecei a levantar, rapaz, que porra é aquela? Aí apareceu o pessoal da saudar as casas pra poder apartar a briga, não sei o que, a gaspola no chão. Aí eu fui ver de pertinho o que era, mano. Era os irmãos mesmo. Os caras se matando no chão lá e tal. Aí só falava, aí puxando o cabelo um do outro, o diabo é isso, mano. E olha que seu irmão. Ei, mas lá no interior o cara que puxa brigando o cabelo não é taxado de homossexual, não, mano? Não, você que tava mais com elevação lá. O cara começou com uma brincadeira, depois levou a sério, agarrasse bola no chão, a galera querendo apartar. Aí você foi, você que foi massa, mano, que esses caras se afastaram, mano. Aí eu vi uma caminhonete, mano. Aí essa caminhonete tava sem freio, mano. Na hora que eu vi eles indo perto de uma casa, na caminhonete entrou com tudo dentro da casa e ia passando por cima deles. Tá bem. É, a história foi mais pesada mesmo, viu, mano? Aí o instante super se separar, mas a bicha passou raspando, mano. A bicha tava sem freio, entrou dentro de uma casa, mano. E o dono da casa, mano, que a caminhonete invadiu, mano. Como é que ficou? Era ele, mano. Tá bem. O cara entrou dentro da própria casa, né? Estacionou. Mas ele queria estacionar o carro na garagem, você não entendeu. É, pra tu ver como é o jeito do cara contar uma boa história, né? O PC contou o fato, só esqueceu de omitir que o dono da caminhonete tava chegando na casa dele, né? Eu tenho uma pergunta pra vocês. E briga de muita gente, vocês já viram assim, já participaram, tipo, colégio contra colégio? Ixi, mano, teve uma briga zona violenta por causa do negócio de uma carteira de estudante, mano. Bicho, de vocês contra a PM, foi? Não, a galera... Não, mas contra os trocadores. Não, a galera tava com essa putaria de Grêmio do colégio, né, e tal, na época ali do segundo ano. E aí o pessoal chamando direto pra mim ir também, né, com eles. Ah, vamos lá, que a gente vai lá na prefeitura e tal. Vamos fazer um abaixo-assinado, não sei o quê. A história era que ia ter um abaixo-assinado, né, lá pra continuar a carteira de estudante, porque teve um tempo que o pessoal queria acabar, né, com as carteiras. Eu lembro disso. E aí o povo não queria deixar, né? Aí, vamos lá, não sei o quê. Aí já teve um... Aí eu nem queria ir, eu... Porra, a galera ficou... Rapaz de amor, né? É, aí eu, né? Então vamos lá, vamos lá. Eu fui só por ir mesmo, aí. Chegou lá, mas... Pra matar a aula, né? A galera começou a se... É igual piolho, velho. Ah, Jorge, isso é mentiroso. Só teve dois motivos. Ou você tá querendo pegar alguma menininha do Grêmio, ou você tá querendo matar a aula. É, malta aula, pronto, é só mesmo. Aí a galera chegou lá, bicho, a galera começou a se armar de pau, bicho. Puta que pariu, mano. Já vem sempre. A galera, não, mas vamos lá, seu... Ei, peraí. Eu tentando me abaixar, vixi, meu irmão. Também isso, a galera começou a jogar pedra ali na prefeitura. Ei, mano, para com isso aí, mano. Na carteira de estudante, galera lá. Ei, mano, agora tu falou, eu me lembrei de uma putaria que eu achei enxame demais, ó. Ei, Manel, tu se lembra ali da locadora do Olavo, né, que tinha aí em frente à tua casa? Pois é, no tempo do Olavo, mano, teve uma putaria ali que tu sabe que o pessoal da locadora do Olavo, esses bichos moravam tudo num condomínio, né, e tal. Aí os caras, eles moravam... Pois é, aí os caras moravam tudo no condomínio, né, os proprietários da locadora e tal. Aí esses bichos iam fazer um jogo contra um outro condomínio que era rival, né. Aí a gente vivia na locadora, né, e tal, eles, não, mas vamos lá pro jogo e tal, não sei o quê. Tem que ter muita gente e tal. E até então a gente pensando que muita gente era pra torcer, né. Pois é. Aí beleza, né? Naquela época o cara era meio vagabundo, né? Então, não, mas vamos lá dar uma olhada como é que é o jogo. E nisso, mano, durante o caminho e tal, ele falando com outros caras lá do condomínio dele, né? Que iam jogar e tal. Cadê, mano? Vocês prepararam o campo lá e tal? Tá tudo direito? Aí tá, mas tu é doido, mano. Tá tudo preparado lá pra quando a gente for jogar. Aí beleza, né? Os caras lá começaram a jogar, né? E tal, chegou o pessoal do... outro condomínio, aí o cara via que era uma rivalidade meio grande, né? Os caras jogavam assim, meio agressivamente, né? Empurrando, mano. Mas eu sei que começou a mão de pé lá dentro, ó. Os caras, ah, mano, não sei o quê. Aí dá fé, macho, os caras que... Os caras do apartamento, né, que estavam sem ano, que eram os donos da locadora, esses bichos, mano, tinham escondido um bocado de arma branca, mano, pelo campo. Que é isso? Começou a briga, macho. Aí só vi o cara correndo, assim. Aí dizem que porque o campo era campo de areia, né? Não era gramado, era aquele campo de areia e tal, meio grande. Aí o cara desencavou, macho, um cabo de vassoura com um bocado de prego, mano. Aí o outro cara pegou e desencavou um facão. O bicho mesmo. Porra, é essa? Aí nessa hora eu saí correndo e só o senhor Pinóquio que pode dizer o final dessa história aí, né? Puta que pariu. Agora eu vou te dizer, bicho. O meu pai e o meu avô, parece que esses bichos chamam confusão pra eles, bicho. Eu acho putaria demais esses dois bichos aí. O meu avô, bicho, na Copa de 94, se eu não me engano, ele tava todo mundo lá comemorando, né, e tal, a vitória do Brasil. Aí todo mundo lá, todo mundo pulando e tal. Aí os meus tios chegaram e pegaram os foguetes, né, pra soltar lá do lado de fora. Aqueles rojãozão de... bomba e tal. Aí na época daqui de casa tinha uma parada de ônibus do outro lado da rua, só que ela era um pouquinho mais longe, né? Aí tinha duas pessoas lá, uma mulher e um cara lá, sentado esperando o ônibus. Aí meu tio, ele foi acender o rojão e parece que o rojão, ele explodiu antes do cara levantar o braço, né? Pra... Aí o bicho saiu de lado, aí foi direto lá no pessoal que tava lá do outro lado da parada do ônibus. Aí explodiu perto deles, blá blá blá blá. Aí eles se levantaram e começaram, baitola, filha da puta. Começaram a vir pra cima do meu tio, né, e tal. Avisaram pro meu avô, aí esse bicho tinha uma faca tipo de cangaceiro, né. Uma facazinha, ele puxou a faca e, quem é esse filho da puta que quer bater nele? Aí mostrou a faca se levantando, né, a faca tipo um troféu. Fel da Copa de 94. Os caras viram. Os caras viram a faca, bicho, começaram a correr. Ele é louco, não sei o que. Eu tô imaginando a putaria, mano. O cara tá sentado numa boa esperando um ônibus. Aí o cara leva um tiro de rojão, mano, e depois é ameaçado por um facão. Pai, é mesmo, mano. Ei, mano, teve uma vez, mano, que eu tava, acho que era no Natal, tinha ido na casa do meu primo lá, que eu tinha mania de ir pra lá, né, toda véspera de Natal, né. Aí nesse dia aí tava eu e ele lá, né, como saímos assim, pra perto de uma praça que tinha lá perto da casa dele. Aí beleza, conversando lá parado, aí chegou um doido lá perto dele, mano. Ele, aí, mano, se tu tá em cima da menina, tu vai ver, viu? Não é pra dar em cima da menina, não, senão eu vou te pegar, viu? E a gente não conhecia o cara, não, mano. Aí começou isso aí, o cara. Aí quando o cara se afastou, ele, ei, mano, esse bicho tá ficando doido, é? Esse bicho tá ficando doido, é? Não, mas tá calmo aí, mano. Tá muito bem, mano. Tu tá calmo, né? Perguntaram aí. Aí, mano, ele voltou e eu fiquei lá conversando com um amigo meu, né? Aí eu fui atrás dele, né? Dois minutos depois, aí eu entrei na casa dele, eu perguntei, ei, cadê o menino? Tá? Ele, não, ele tá lá dentro. Quando eu fui no meio do corredor lá, ele com o facão na mão. Agora eu vou pegar esse filho da puta. Mas no meio da rua com o facão na mão, mano. Cadê esse filho da puta? Cadê eu? Queima essa porra, mano. Tem outra história do meu avô também, cara. Essa fez a família todo dia passar vergonha, bicho. Tava todo mundo do lado de fora, né? Porque o pessoal tinha essa mania de ficar do lado de fora só passando tempo mesmo, né? Aí o meu avô gostava de ficar sentado na pedra que tinha lá. Aí tava lá, né? Domingo de manhã e tal. Aí chegou, bicho, aqueles... Testemunha de Jeová, bicho. Aí foi falar com o meu avô e tal. Meu avô é um Era uma pessoa calma, né? O meu avô e tal. Agora, quando o pessoal começava a frescar demais, bicho, esse bicho explodia. Os caras começaram a perguntar: ah, você conhece as testemunhas de Jeová? Aí o meu avô: não, conheço não. Aí: ah, o senhor não quer conhecer? Tá? Não, quer não. Aí: não, mas você devia conhecer, não sei o que e tal. Aí começaram a falar, uns 10 minutos a mulher falando. Aí meu avô começou a olhar pro lado assim e tal. Tava a família todinha. Ele se levanta assim: aí: eu não quero saber disso não, mano. Sai daqui. Vocês vão queimar tudo no inferno, seus pratos. Vixe Maria, mano. Vocês vão queimar ali com o Satanás ali dançando em cima de vocês. Eu estaria que o José, não, meu avô é um cara calmo até que alguém comece a encher o saco. É putaria que esse bicho tá parado e na primeira pergunta ele já fica puto, né? Esse negócio de briga de família, cara, era uma putaria demais ali pra ele. Porque teve um tempo que aqui, eu tava, ainda tão, né, alargando ali a avenida pra poder fazer mão dupla e tal, não sei o que e tal. Aí tava uma briga feia aqui entre os irmãos aqui, né, que mora todo mundo perto. Tava uma briga feia pra ver quem aqui ia dividir o dinheiro, né, e tal, da prefeitura. Uma briga zona, todo mundo: ah, não sei o que, eu quero minha parte. Ah, não sei o que. Cadê minha parte, não sei o que. Aí veio um tio meu, bicho, que esse bicho mora longe que só uma porra, bicho. O cara tava desaparecido. Aí desse dia ele apareceu lá: eu quero minha parte, não sei o que. Aí meu avô viu esse bicho entrando assim dentro de casa. Aí olhou, ele virou, ele foi lá pra fora e olhou pra cara dele. Aí: tu quer o quê, mano? Ah, eu quero minha parte aqui, não sei o que. Tua parte tu vai buscar na puta que tinha um pariu. Começou a brigar com o cara. Aí começou aquela briga de família, né? Todo mundo lá brigando. Aí meu avô, ele deu um gritozão, bicho: todo mundo calado, todo mundo calado. Daí todo mundo se calou. Aí: vão pra puta que pariu. É, mas teu avô era amigo do PC, mano, nessa época aí, não. Engraçado era o jeito dele dizendo: ah, o vão pra puta que te pariu, mano. É, mano, eu contei como foi a divisão do patrimônio aí da família, mano, com alargamento ali da Sargento Hermínio. Não, mas não teve fight, não. Ô, oh, mentira, aí. Teve umas discussões que eu vi, ou melhor, que teve ou não vi. Aconteceram algumas injustiças aqui, mas. A polícia apartou rápido, né, nessa daí. Ei, mano, o Théo não vai contar nenhuma do Alcione, mano. Não acredito, não. É, mano. Vamos contar alguma, mano, de Alcione com telemarketing. Tu não contou, foi na vez que. Aliás, mês passado, tu atrasou ali o pagamento da parcela. 500 pilas, esse bicho devendo pra você. Não, na verdade ele ligou pra cá, chamando meu pai, né? Atrás do dinheiro, né? Pai, cadê o Emanuel? Bonitão, foi? Disse sim. É, cadê o Emanuel? Ele não tem por aqui. Eu chamo ele aí, esse é o nome da minha dinheiro e não sei o quê. Dinheiro é uma coisa mesmo do capeta mesmo, viu, cara? É nada, mano, tu é doido, né, mano? Não, o capeta é a liseira, mano. É verdade. O cara pode até matar outra pessoa por causa de dinheiro, bicho. Puta que pariu. Não, mas isso aí não justifica, não. Não, né? É? Não é por causa de dinheiro, não. É por causa da falta do dinheiro. Isso não é pra você. Pois é. Se ele tivesse dinheiro, ele não matava ninguém. Exatamente. Não, mas é um negócio que. Porra. Mas esse raciocínio aí também tá errado. Quem tem mais, quer, ou quem tem dinheiro quer mais, aí acaba matando mesmo jeito. Por exemplo, ó, uma mulher casa com um cara, o cara é rico, aí ela vive bem com ele. Ela acaba matando o cara porque quer o dinheiro todo pra ela. É, tu é Ela tem dinheiro e pele de pica, foi feita pra ser gasto. Pra gastar essa porra. Depois que morrer não vai levar nada. Não, tem que gastar mesmo. Eu tô dizendo assim, quem tem, quer mais, acaba matando os outros e tal. Não tem jeito. Ei, mano, fala isso aí. O cara tem dinheiro, não vai matar ninguém, não. Não, Eu conheci esse mesmo, macho, um cara que tem a filosofia aí estilo Vinícius, é. O cara, macho, o cidadão, ele ganha na faixa de uns 30 mil por mês, certo? É. Macho, sempre estaria, macho, a casa do cara, esse bicho tem já mulher, uns dois filhos e tal. A casa desse cara, mano, na sala só tem um sofá, as camas e só, mano. O cara ganha 30 mil por mês, macho, ele gasta uns 29.999, mano. Aí a filosofia dele é essa daí, mano. Ele tem que gastar tudo que ele ganha dentro do mês e não pode acumular nenhum patrimônio. Porra, aí é exagero também. Esse aí já é doente. Sem chame, mano. Impressionado, mano. Mas é a filosofia dele. Ele vive literalmente como se não houvesse amanhã. Mas então ele não pensa, mas não pensa em ter filho, não, né? Também. Tem dois filhos, mano, o cara. Já bem. Ele não pensa em ter filho. Ele quer comprar. Tá errado, ele se lasca. Então. Um filho. E o cara fica todo meio constrangido, bicho. É quando o cara tá no meio de uma briga, né? Não, mano, é putaria que o cara tá. Não, aí. Bicho, agora tu me lembrou de uma escrota, irmão, mano. Teve uma vez, cara, que eu tava no trabalho aí. Não. Eu me lembrei de uma também, Eu tava no trabalho. Tinha uma mulher que trabalhava do meu lado. E o marido dela tava traindo ela e tal. E ela descobriu, né, e tal. Aí o marido dela chegou lá. Aí eles começaram a discutir, né. Ah, não sei o que. Você tá me traindo, seu baitola, não sei o que. Começaram a brigar alto, né, dentro da empresa. Aí ele deu o cara lá todo. Não, não sei o que. E eu tava no meio, né, dos dois assim. E parece que eles estão brigando é com você, né, que tá no meio ali. Aí o cara fica tipo o Kiko, né, do Chaves, olhando pra um e pra outro assim, né, no meio da putaria. Pois é. O cara fica tipo assistindo assim de perto, né? Ah, eu me lembrei agora de um. Não, pior briga mesmo é de casal, realmente. É, então, pois é. É uma putaria muito grande. Tem uma vez que eu tava na casa de praia, ó. Casa de praia do doido. Isso sempre dá confusão. Casa de praia assim, sempre tem um casal que briga. Aí quando foi, menos espero. Lá fora, tá, não sei o que, dançando uns forrozinhos e tal. Tu tá aí dançando eu só forró, vejo, mano. Eu dançando forrozinho lá fora. Gravaram não essa daí? Aí, dançando com a irmã da que brigou. Ixi. Aí quando eu menos espero, eu só. Aí a panela no chão, pá! Rola um fightzão doido ali, ó. Acabaram com o almoço, né, tu disse? Aí eu, fala, mano, ficar sem comer, velho, mano. Aí, macho, meu amigo, mas virou um caos essa casa, ó, mano. Claro, sem comida. Aí a pé comendo, aí, vá pra merda, eu vou pra casa, não sei o que, o mal da mulher é esse, né? Toda vez que acontece uma briga, vamos embora. Aí o outro besta, nem lá, né, meu amor. Não sei o que. Tudo aí, é um cara que diz isso. Aí eu lembrei mais da casa, porque foi lá fora. Quando foi horas depois, entrando na madrugada já, os vizinhos tudo olhando, que era tudo tipo um condomínio de casa, os apartamentos tudo perto do outro, os berrosão no ar, mano, já, o povo ouvindo, ó, negada da piscina ouvindo, mó putaria, mano, eu falo, meu Deus, não conheço vocês não, André. Vai ficar ali intocado, aí eu fui lá pra longe. Aí quando foi de noite é que eu voltei pra dentro de casa, mano. Aí a menina repetiu desculpa. Ah, Manuel, me desculpa, viu? Porque eu me descontrolei. Por que foi que a mulher foi pedir desculpa pra ti, mano? É. Não, foi pedir pros convidados, né? Aí pediu pra mim. Pra outra pessoa lá e tal, entendeu? Oi, mais doido. Tu não era nem o dono da porra da casa, mano. Sim, e quando mano, tu chegava ela muito louco e mijava em cima da mesa, mano. Tu pedia desculpa pros caras. Putaria. Lá no interior da minha avó, mano, que eu tava com a minha primeira namorada, mas eu tinha ido lá pra aquele texto lá que eu falei uma vez escondido, né? A vigília, né? Tu levou a menina pra onde, mano? Pro berço? Motel, mano. Pro seu moto? Não, baito. Foi eu, meu primo, a namorada do meu primo, essa amiga tava ficando e o meu primo e o outro cara dele, né? O outro primo. É. E tava segurando ela. Sim. Aí beleza, aí começou lá no texto lá e tal, e a gente fazendo putaria lá, e quando terminou a gente voltou, né? Aí esse cara tirando brincadeira, mano. Aí eu zanguei logo, falei, o que é que tu quer, seu viado? Aí ele se zangou, né? Ele tava frente das meninas lá e achou que chamei de viado, se desceu, aí, mas tu me chamou de quê? Eu chamei tu de viado. Ah, não sei o que, não pode falar isso de mim, não sei o que. Mas eu sei... Porque você estava dentro da igreja, né? O cara era católico. Ela tava voltando já do caminho, mano. E aí? Aí, mano... Aí ele vinha assim, a gente encostou assim, mas aí a menina lá tava ficando, ó, voou em cima dele, mano, e colocou ele na cerca, começou a arrastar ele pela cerca, mano. Vixi! Vixi! Arrastar ele pela cerca? Foi, mano, interior, pô, o que que é mais? A cerca de arame farpado? Arame só. Arame só. Paz, né? É bem isso, a menina que tu tava ficando começa a arregaçar teu primo e tu fica só olhando lá, é PC. E foi pasmado, tava quebrando, era ele, mano. Aí meu primo chegou lá e dá um esparro nele, uma optaria. Ei, mas agora outra situação ali que deixa o cara meio estilo Kiko, como o Neto falou aí, é aquela parada que quando o cara tá na casa de um amigo que a mãe do cara fica brigando com o cara. Vixe, Mari, isso aí é... Isso aí é optaria demais, cara. Na casa do Manel teve uma época que todo mundo se acostumou, né, com isso aí. Pois é. Ninguém nem mais estranhava. Todo mundo, bora, Manel! O Manel lá, né? Do boa lá. Tinha uma época, mano, que ficou tão comum que o Isaías ficava lá e a mãe do Emanuel ficava dando umas indiretas, né? Não, Manel, vai estudar, senão tu vai ficar com 30 anos e vagabundo, mãe, e tal. Aí o Isaías lá numa boa, né? Isaías numa boa. Opa, eu tava... Inclusive o Gonda também estudava no mesmo colégio, ó, tá aí. É um colégio de bairro. Que tem pessoas achando que vocês dois têm um caso, né? Não, mas é porque a gente começou a estudar junto. É porque a gente começou a estudar junto na terceira, eu acho. Aí fez até a oitava no mesmo. A gente fez um colégio até a quarta. Aí da quarta falou pro outro colégio, aí do outro colégio foi o mesmo. Aí foi até a oitava no mesmo colégio também. E quando foi que vocês deram o primeiro beijo? Aí, doido, esse bicho achando que ele não tava nessa na hora da briga, não. Porque vocês só chamam ele na hora de apanhar, né? Então... Aí ele tava, eu tava lá no, na parada, eu era na época, eu fazia o quê? Deixa eu ver, eu fazia... Mó brau. Fazia a terceira série. A terceira série, segunda série, era pivete, né? Segunda, terceira, quarto... Ah, era a terceira, pronto, lembrei. É a terceira, certeza. E o outro doido que da briga era da quarta série. Mó bravo. E até o nome dele era Cleandro. Vixe, será que ele é ouvinte, mano? Na época, macho, eu era o corredor da São Silvestre. Eu corria só, mano. Eu era correndo pra todo lado. Dava mó valor correr e tal. Eu era bem rapidão e tal. Caminhinho, era maguinho e tal. Aí era... Só o vem, correr rápido só. O pessoal lá virou uma febre, negócio de correr. Os meninos tudinho eram postos no correr, porque era um colégio pequeno de bairro, aí não tinha quadro, tinha essas coisas, né? A galera corria só pela estrutura do colégio mesmo, que era uma casa bem grandona. É, putaria. Aí a brincadeira era correr, né? Corrida, né? É, mano, infância é triste, viu, mano? O cara não tinha porra nenhuma pra fazer no colégio, só ficar correndo, mano. Não, mas na verdade é uma infância normal da época. Não, mas era triste. Pega, esconde. Não. Tu disse que a única coisa que dava pra fazer era correr, mano. Não era pega. Sim, mas correr não é pega, não, ô animal. Não, mano, correr é correr, mano. Sim, mas pega, tem que correr e pegar. O cara pode correr da pista. Sim, pô, mas tem que correr. Tô dizendo que dá pra correr. Se dá pra correr, então dá pra publicar de pega. O cara pode correr da polícia também. Pois é. Ah, eu só sei que. Pega. Aí, doido, aí ficava nessa parada de correr e tal. Aí tava correndo nesse dia, tava eu, o Diego, Cleano. E só. Era que o Diego não era muito fã de correr, não. O bicho era todo lento ali, aí tava eu e o Cleano disputando, né? Aí esse bicho, mas era todo pilantroso, ó. A primeira corrida, primeira, segunda, aí ele perdeu e tal. Aí quando foi na terceira, esse bicho aí quer me dar uma rasteira correndo, sei lá como foi que ele quis fazer, mas eu sei que ele me empurrou na esperança que eu perdesse velocidade ou caísse, né? E ele ganhasse. Aí ele ganhou, aí eu deu o velho pulo do gato de novo, me esquivei ali do empurrão dele aí. Aí eu cheguei, bati, voltei e ganhei, né? Aí no que eu voltei, aí eu fiquei lá. Aí eu aqui de costa, mano, ele veio já tipo numa semi-voadora, aquela voadorazinha que o cara faz só com o joelho assim, tá? É isso, mano. É, mano, tem uma voadora que o cara taca a perna, aí o cara vai só com o joelhozinho, ajoelhado, pulando, né? Tipo uma joelhada de garcha ali. Aí pronto, aí lá vai. E aí, dá tipo uma joelhadazinha assim no meu ombro, né? Aqui, assim meio de lado, né? Vixe, meu irmão. Aí, eu... Pegou no teu ombro ajoelhado. Não, no ombro não, no cotovelo, assim. Tipo de lado, assim. Tipo só pra empurrar, entendeu? Aí ele empurrou, aí eu... Ei, mas tá vacilando, né, mano? Tu me empurrou ali, eu quase caio, mano. Tá doido, né? Aí, ó, porra, tu veio me empurrar, mano. Eu fui te empurrar, hein? Eu não ia cair. Vai, todo. Aí ele... Aí ele foi, ah, tá doido, é, mano? Aí esse bicho, mano, deu a, putaria, a mesma putaria, né? Deu um empurrão, ah, mas não me empurre não, meu chato. Fui dar um empurrãozinho nele também. Aí ele deu logo um empurrão, ó, pá, na minha cara, ó. Aí eu, diabo, é isso aí, doido, né? Mas tu chorou, mas tu chorou. Não, eu levei um murro aqui, mano, buf. Aí eu olhei pro Diego, o Diego tava no meu lado direito. Ele deu um murro aqui pro, da esquerda pra direita, aí eu virei o rosto pro Diego, né? Aí eu olhei assim, aí... Ah, é isso, macho. Eu virei a mão duas vezes, mano, na cara dele. Buf, de novo, né? Morrão na cara dele, mano. Aí ele virou, no que ele virou, doido, macho. Mas me subiu uma ira tão grande, mano, nas veias, mano. Eu achei que eu ia virar era o Hulk nessa hora. É. Meu amigo, mano, subiu uma ira tão louca, mano. Não, mano, eu peguei os cabelos dele, mano. Aí ele, de novo. Eu dei, peraí, macho, eu dei um chutão. Eu dei o joelho dele, cala a boca, viadinho. Tu pervou do culto, aí tu vem com... Tu deu um beijo nele, mano. Eu dei um chutezão aqui no joelho, no joelho dele, mano. Deixei papel. E ajoelhei o cara, mano. Você ficou com essa raiva toda por quê? Porque ele quebrou só um e... Eu ajudei ele, o cara, macho. Aí eu comecei a gritar, Tupão, porra! Tupão! Mas os gritos é o maior do mundo, mano, dentro do colégio, mano. Tupão, porra! Aí ele, não, me solta, seu merda! Me solta! Começou a chorar, mano. Não chamaram o padre, não, nessa hora aí, mano. Chamaram o padre. Uma ira, mano, muito doida, mano. Minhas veias quase estouram, mano. Tá doido, mano. Ei, mano, se eu fosse um seminarista que tivesse lá no colégio, mas eu tinha chamado o padre, mano. Tu, de uma hora pra outra, tu tinha a voz bem fininha, tu começou a engrossar a voz e se atracou nos cabelos do cara, mano. Eu senti uma raiva tão irada, mano, na minha vida, mano. Se sentir outro é um derrame, né? Ou eu morro do coração. Aí eu só sei que o pobre do dia que se assustou. Ei, mas tá bom, mano, já tem... Aí ele de joelho chorando, não sei o que, uma comédia. Aí quando foi, aí eu soltei, né, ele de uma vez assim, ele foi-se embora, todo chorando. Aí a professora passou por mim, é, mano, foi isso, você sabe? Aí o clano aí com baitolagem. Bati um belo, ó, cara. Aí a professora, ah, o que, menino? Aí não ficou sem entender a palavra professora. Aí eu passei direto, né? Aí fui, me isolei lá atrás, ó, tremendo de raiva. E o Diego, mano? O Diego não ficou com medo de ti, não, mano? Aí o Diego, ei, macho, o Cleano é todo bichão, né, macho? Ainda bem que tu meteu a pia nele, ó, macho. Meteu a pia, o cara segurou os caras pelos cabelos. Não, mas deu um murrão, mas que ele deu um 360 praticamente. Aí a professora nem veio atrás de mim, nem nada, mano. Nem levei suspensão, nem levei nada. Tem uma história aí. Que era da família do meu pai. Tinha uma vizinha lá que vivia batendo no menino, né? O menino era muito danado e tal, não sei o quê. Aí, ah, filha da puta, pá, tacava a mãozada no menino e tal. O menino saía chorando pra fora de casa. Aí a irmã do meu pai, bicho, chamou ela, era toda encrenqueirozona, aí chamou o juizado pra mulher. Ah, chama o juizado aqui, não sei o quê e tal. Aí, o juizado já não chegou na casa da mulher. É, mas como é o juizado? Mas todo mundo disse que ia chamar o juizado. Não sei o que é o que? É tipo uma Tipo o quê? Pronto, esses bichos vêm tipo naquelas... daqueles... viatura, é o camburão. É, naqueles carrozinhos da AMC. Aí chega... da AMC, ó, putaria. Aí chega... sai uns três assim, né? Cadê? Que é a mulher? Que é a mulher que tá batendo no menino? Ninguém queria apontar, né? Aí só a minha... aí só a criança, tipo, coçando o nariz assim, é pro lado da mãe dela. Aí apontaram, né, pra casa da mulher. Bora, meu irmão! E pá, invadiram a casa. E puxaram o menino pra fora. Aí a mulher começou a chorar. Ah, meu filho, não vão levar, não sei o quê. A mulher queria saber quem foi que denunciou, né? Quem foi que denunciou essa porra, não sei o quê? A galera. Só um paralelo. Tu já assistiu ou leu aquela revista ou filme do Juiz Dredd? Que até o Sylvester Stallone que interpreta o cara no cinema. Que ele é o, sei lá, o advogado, o júri e o juiz, né? Sim. Você liga que o juizado é do mesmo naipe dele, né? Não ouve nenhuma das partes, não. Ou ele pega a denúncia, invade a casa, leva a criança que ele achar e não tá nem vendo, né? E aí a minha tia se acusou, né? Fui eu, não sei o que. Vive batendo nesse menino e tal. Aí começou um barracozão violento, né? Na frente da casa deles. Aí, tudo é seu baitonça. Aí a mulher começou a querer esmurrar a minha tia. Ah, tu vem me denunciar, não sei o que. Eu vou chamar o juizado pros teus filhos também, tudinho aí. Esses baitonça. E o pior que chamar o juizado era certeza, né? Eles levarem alguém. Outra parada também que o pessoal ficava com medo era desse negócio da Febem, né, bicho? Putaria, mano. Aqui minha mãe botava um terror fudido que você gosta de Febem. Não, eu ficava, ó, se eu não estudar, você vai parar lá, não sei o que e tal, porra, dava um medo do caralho. É que era essa parada do cara andar sozinho no meio da rua, né? O cara podia ser pego pela Febem, né? Não, o que eu me lembro, mano, era quando o cara cortava o cabelo muito curto, né? Pois é. O cara cortava o cabelo meio raspado, aí os caras, vixe, mas a Febem te pegou, foi... Eu acho que tu apareceu um dia desse aqui com cabelo curto. A Febem te pegou. Ei, mas tu ia contar uma história aí com a Febem. Conta aí. Não, foi com a Febem, não. Foi com confusão envolvendo até polícia no meio. Vixe. Conta aí. Aqui na rua, mas antigamente, uns 9 anos atrás, mas tinha um cachorro aqui no meio da rua, mas que esse bicho tava meio doido, avançando assim, todo mundo, né? Aí, mano, esse bicho tava avançando assim, todo de conhecido como de desconhecido, mas tinha um ex-vizinho meu que morava perto de casa, mano, que esse bicho se zangou tanto que pegou um pedaço de uma pedra ou um pé de pau e jogou no bicho, mano. Aí, beleza, né? Passou no outro dia, mano. Aí foi a polícia lá na casa do vizinho, não foi nem na dor do cachorro, não, né? Aí ela tava falando com os policial, né? Aí tava sentado na calçada das mulheres lá, aí os policiais chegaram lá. Ei, quem é o valentão que tá agredindo o cachorro? Tá certo, mano. O cachorro dentro. O cachorro tava mordendo todo mundo, mano. É, uma outra coisa que é estranha também, mas é esse esquema de denúncia por anonimato, né? Pois é. Porque os caras denunciam tudo anônimo, mano. Meia hora depois a negada já sabe quem foi que denunciou, mano. Pois é. Porra de anonimato é esse, né? Na hora da raiva aí. Ah, foi o seu merda, e aí, o que é que vai fazer? Tinha um vizinho daqui de casa que esse bicho tinha um gato dentro da casa dele, né? Um gato elétrico, né? Vixe, e aí? Como é que é um gato elétrico? Um gato... Como é? Ah, sim, de energia, né? É gato de energia, Ah, tá. E aí ele usava que só a porra ali, o ar-condicionado e tal, não sei o quê. Aí a vizinha... A negada entregou o gato no cara, mano. E aí a vizinha era encrequeira que são uma porra. Todo mundo sabia que essa mulher era fofoqueira, não sei o que, entregava o povo. E aí ela teve um dia que minha mãe viu ela parada assim na frente da casa do cara, olhando pro motor do ar-condicionado e olhando pro medidor de energia, né? Tá estudando a mulher, mano. Que pariu, mano. Vai ter gente que procura, bicho, confusão, é inacreditável, bicho. Ah, é, essa aí é realmente mulher, inacreditável. Ela olhando assim, né, e tal, olhando pro medidor e olhando pro coisa, né, pro ar-condicionado. Eu só pensando assim, isso tá rodando lento demais. É, o bicho paradozão e tal. Tipo, parado aí, esticado. Aí o cara, no outro dia, a Coelcizona tá lá na porta do cara, né? Bora, meu irmão, a gente recebeu uma denúncia aqui e tal, por causa do negócio de um gato aí. Aí quando foi no outro dia, a Coelcizona, do mesmo jeito, aí os caras olhando pro ar-condicionado e pro medidor, assim, o bicho parado. Pois é, aí o cara disse, né? Ele disse, não, mano. A desculpa do cara foi que ele disse, não, mas eu comprei essa casa aqui e já tava desse jeito, não vi nada dele. É, boa desculpa essa aí, né? Aí os caras. Não sei nem como é que desliga, né? Isso aí. E aí o cara não recebeu a multa só por causa disso aí, né? Aí fica uma dica, né, pros ouvintes agora, como é o negócio aí da dica do gato. Quando eu cheguei, já tava assim, né? Eu já comprei a casa desse jeito, né, já. Quando eu cheguei, já tava assim, já usei muito essa desculpa. Putaria. Não, mas o cara, quando a Coelce foi embora, bicho, a companhia elétrica daqui de Fortaleza, aí esse bicho foi na casa da vizinha, ficou batendo, ficou chutando o portão, né? Ei, sua filha da puta, você deu... Você me denunciou ali pra Coelce, né? Tu vai ver, tu vai ver. Vou contar pra todo mundo ali que tu anda traindo teu marido com não sei quem, não sei quem. Então, vixe. Eita porra, bicho. A casa caiu. Ó. Eita. Vixe, e o pior é que é um monte, não sei quem, não sei quem. Ó, bicho. E era só os papudinhos, bicho. Eles... Vixe, é... O Manel aí, bicho. Eu, ó, parei. Tá, bicho, tudo bem? É por isso que o Manel tava bem calado. Caladinho nessa história, né? Agora tá explicado o que aconteceu, né? Contei a tua versão, Manel, dessa história aí, a mulher tava certa mesmo. Ai, Deus. Ei, véio, agora esse negócio de briga de torcida é putaria demais, ó. Puta que pariu, bicho. Se torna um negócio assim tenso, cara, porque é uma massa zona muito violenta, mano. Tudo brigando ali. Uhum. Alguém já presenciou essa putaria de briga de torcida e tal, no estádio, alguma coisa assim, ou não? Não, eu já presenciei, mano. Tu é doido e foi um finazão de pouca coisa. Eu tava vindo de um shopping, mano. Tranquilo, né, e tal. Aí, mano, não tinha me tocado que no domingo ia ter um jogo, né? Fortaleza e Ceará. Não, pior que não era nem Fortaleza e Ceará, não. Era um jogozinho normal. Fortaleza é algum outro time aí, né? Que cheira. É, beleza. Aí eu tava vindo ali do Benfica, né, e tal, tinha ido só comprar alguma besteirinha lá. Aí, meu irmão, quando eu vejo é só os torcedores, né, tudo correndo aí. Ah, não sei o que e tal. Aí o time tinha perdido, mano. Meu irmão, mancha, esses bichos começaram a fazer tipo um arrastão e correr de um quarteirão. Se liga, eu tava numa ponta do shopping, eles vieram lá da outra ponta, mano. Tu é doido, mancha? É uma visão tensa, mano. Os caras vêm correndo, quebrando tudo, levando tudo que eles vêem pelo meio do caminho e tal. Que isso. Mulher chorando, mano. Os machos roubaram a Havaiana de um pivete, mano. Porra. É isso. O pivete devia ter uns 7 anos, mano. Roubaram a Havaiana do cara. Não, eu tô rindo, bicho, porque quando chegou assim, sempre estaria, mas um metro perto de chegar de mim, mano, aí dobrou uma viatura da PM voada, ó. Aí os caras já descerem arma em punho aí. Bora, vagabundo, vamos na parede. Aí começaram a descer o cacete lá. É. Aí acalmou. E Vinícius, tu que mora no Rio, tu já presenciou, pô? Que aí, aí o negócio é mais tenso, né? O segundo jogo do Fluminense contra o Boca Juniors, se eu não me engano. Vixe, Maria. Eu tava levando a minha namorada em casa, ela mora, tipo, bem perto do estádio, né? E, pô, tava mó putaria, tipo, bomba toda hora, tipo, barulho de bomba e assim, a torcida do Boca Juniors tava saindo na hora que a gente chegou. Tava mó muvuca, nego cercando a torcida, meia dúzia de argentino que foi no jogo. Até isso. É, porque o jogo foi aqui, né? Cara, sei que foi meio tenso, assim, mas não foi nada demais. Só tive que ficar esperando um tempo até poder levar minha namorada em casa. Assim. É, mas agora tirou onda com os caras do Boca Juniors e tal? Nada, o Fluminense perdeu. O Fluminense foi eliminado do Boca Juniors. Por isso que o nego tava tão puto, assim. O nego tava com muita raiva da galera do Boca. Agora tá aqui em Fortaleza, bicho, quando tem jogo do Ceará e Fortaleza, a galera já fica tensa, né? Já fica, ei, mano, vai ter jogo do Ceará hoje, Ceará e Fortaleza. Ninguém sai de casa, ninguém sai de casa. ninguém sai de casa. Nos terminal, bicho, é uma muvuca muito grande, bicho. Mas eu pensei que eu ia morrer um dia, mano. Vou morrer não, mas perder o caderno era certeza, ó. Ei, tu viu o grau de comparativo aí do Manel? Esse bicho, bicho, mano, quase que eu morri. Morrer, né? Não morrer também não, mas perder o caderno. Ah, por causa que eu tava voltando, mano. Eu tava aqui no. Voltando à casa da mulher, da faculdade, sei lá o que era. Ah, acho que era a casa da gata mesmo, que era num sábado, num domingo, sei lá o que era. Só sei que eu voltando, aí meu caderno era do Ceará, ó. Meu amigo, eu aqui, ó, eu sentado com o caderno emborcado, virado pra cima, né? Com o nome do emblema do Ceará pra cima, né? Aí eu aqui, ó, e eu tava sentado mesmo no meio do ônibus, no meio mesmo, ali em frente à porta que fica no meio. Aí subiu uma gangue do Fortaleza. Mano, subiu uns 30 do Fortaleza, mano. E já aí tu botou o caderno de lado. Eu tava aqui, mano, tava aqui, ó, aí eu tô no terminal, ó. Aí, bicho, aí eu virei meu rosto pro lado direito. Quando eu viro, mano, é tu, filho, não sei o que. E entrou o macho entrando. Eu, meu Deus, velho. Não, macho, eu tinha certeza que alguém ia puxar o caderno, ia rasgar o caderno, ia ficar com o caderno na mão. É, nesse caso, se eu fosse eu tinha temido pela tua vida, viu, mano? Pois é. Macho, eu acho que o monte, caderno, véio, era o de menos, viu, dois? Que vida o que, macho? Tá maluco? Perdeu o caderno? É, aí eu. Não, aí eu fui. Aí eu fui e fiquei com o caderno pra cima, ó. Vou virar essa porra também, não. Aí eu sei lá. Ficou todo. Aí quando eu menos espero, mano. Quando eu menos espero, eu olhando pra esquerda, não olhando pra eles, né? Eu fiquei olhando pra esquerda. E eu olhei, e pelo vidro do lado esquerdo do ônibus, eu tava vendo o reflexo deles, né? O rosto do pessoal, né? E tu suando já. Aí não, aí eu, todo mundo lá, tenso lá, e eles cantando, ó. Ah, tô, eu não sei o que. Ai, gritando lá, aí o pobrezinho, como era? Ah, um grito lá, mano. Tinha um grito lá, mano, que era. De repente eles davam um grito, sabe? Tu, não sei o que. Cabeça. Aí o pobrezinho do pivete dava o teu por último, o grito. Aí levava o tabete na cabeça, pivete, aquela boca, menina. Aí eu olhando o reflexo, mano, aí eu vi que um cara viu o meu caderno. Ele olhou pra baixo, né, segurando assim pra cima, segurando o farofa de Manel, foi o cara disso. Aí ele olhou e viu, doido. Aí eu vi, doido, esse bicho viu. Aí ele cutucou da direita, ó. Já cutucou assim com o como é, né? Pênis. Cotovelo. Então, cutucou com o cotovelo assim, aí... Fez assim com a cabeça, né? Pra olhar pra baixo. Aí o outro doido olhou. É. Aí começaram a rir, ó. Ixi, olha um tantinho, ó. Aí cutucou outro, mano. Ixi, então, Ceará gay, né? Teve. Isso, né? Ceará gay, né? Ué, esse ele não fala nada. Aí cutucou outro também olhou. Aí, ixi, mas vamos puxar o caderno. Fica aí agora ei, mãe, você sempre tá ali, mas isso aí faz quanto tempo, mano? Mas faz mó tempão, viu? E aí tu abriu a janela do... Tava na faculdade, cara. Eu acho, tava na faculdade. Ei, mano, mas não é a mão não, mano. Mas isso é uma burrice quilometral, mano. Tu achar, tu deixar o teu caderno... Porra, tava lá. Não, mas peraí, tu deixar a capa do caderno à mostra, mano, pensando que esses bichos é só rasgar teu caderno, mano. É um burrice grande, viu, mano? Uma jumentice galactical mesmo, viu? Tá doido, mano, porque eu... Pô, é macho, mano. Eu metia peito é tudinho. Porra, é porque tu não tinha noção do perigo que tu tava, mano. É doido, bicho. Peitudinho ali. Aí lá estava eu. Esses três viram, olharam e não fizeram nada. Só fizeram rir e tal, não sei o quê. Puxar um pro outro e tal. E pronto, ficaram lá. Tá. Por que foi que nesse dia tu chegou todo assado em casa? Ai, Deus. Deus da tua peito. Boa pergunta, hein? putaria. Tava voltando, bicho. Eu e o Manel dentro do carro, bicho. Num sábado, a gente voltando do trabalho, né? Aí, isso num jogo do Ceará e Fortaleza ia ter nesse dia. Aí a gente virou a esquina pra chegar em casa. Tinha uns 50, bicho, assim. 50 torcedores do Fortaleza. E o Manel dizendo: ei, mano, vou passar, eu vou dar um grito. Fortaleza, que dentro do carro, né? Pera aí, mas tava no carro de quem, mano? Do teu ou do... No carro do Joel, ó. É. Aí eu, véi, baitola, não vai gritar não, velho. Gritar, eu te jogo pra fora do carro. Tô batendo o jeito do Joel com medo, ó, mano. Não, não vai gritar não, mano. Não, putaria. O cara passando do corredorzão de torcedor, vai pra porra. O meu pai ali é que ele é meio louco, bicho. Ele disse que tava nessa mesma pista na avenida, na pista do Hiper Bom Preço, né? Que é uma pista que o pessoal faz Cooper e tal, né? Não sei o quê. E aí ele disse que era num jogo do Fortaleza aí, né? E aí tinha uns 30 torcedores, assim, no meio da pista. A minha mãe começou a ficar com medo. Ah, passa direto, não sei o que, desse torcedor. Meu pai parou o carro, bicho. Desceu e começou a andar com ele. Começou o quê? Começou a andar com os torcedores, bicho. Aí, assim... Vozão, velho, gritando... Aí minha mãe dizendo: volta pra dentro do carro. Quando chegou em casa, me disse: esse bicho é muito doido, tá? Desceu do carro ali um monte de torcedor. Aí meu pai dizendo: ah, se esses bichos fossem inchar ali, puxar só o revólverzão. Todo mundo enquadrado aí e tal. Hasta la vista, baby.